Cinecast Pipoca, do site oscinéfilos.com.br. Muito bem, cinéfilos. Começa agora mais um Cinecast Pipoca. Eu sou o Bruno Gunter e aqui comigo está Harald Stricker. Alô? E o nosso convidado, diretamente do Melhores do Mundo, Rafael Algures. Opa, estamos aí, muito obrigado por me receberem nesta mesa redonda. Ah, o prazer é nosso, o prazer é nosso. E o tema desse Cinecast Pipoca, caríssimos ouvintes, será o filme Interestelar, do Christopher Nolan, que está em cartaz no cinema neste exato momento. Então, esse programa terá spoilers leves, mas nada muito grave, nada que vá atrapalhar quem for assistir o filme, certo? Certo. Certíssimo. Então, antes do nosso papo, por favor, fique com o recado de nossos patrocinadores e parceiros e já voltamos. Este programa é um oferecimento de Supernovo. O melhor do entretenimento pop nerd você acha em supernovo.net. Fiction Corporation. As melhores camisas e estampas estão em fictioncorporation.com.br. Internet. Desenvolvimento web com qualidade e confiança. Acesse internet.com.br. E este programa tem o apoio da Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Há 10 anos, pensando e fazendo cinema no Brasil. Bom, a gente pode começar a discussão desse programa deixando claro para os ouvintes que eu ainda não vi o filme e vou tentar aqui entender por que do hype, dessa loucura toda que todo mundo está falando dessa obra do Nolan, e por isso estou aqui com o Harold e com o Algures para me explicar. O filme é legal, o filme vale a pena, porque a sinopse aparentemente é algo bem simples, né? Parece ser um filme de catástrofe, a Terra vai explodir e os astronautas precisam encontrar um lugar novo para dar continuidade à humanidade, não é isso? Não, não é isso não. Não, então eu fui enganado pela sinopse. Eu posso garantir para vocês, ouvintes, a Terra não vai explodir. Então não é o Armagedon do Bruce Willis, certo? Não, não é. A Terra está sim passando por mudanças climáticas, que claro que foram aceleradas por causa do desequilíbrio no ecossistema, evidentemente. Plantações inteiras estão morrendo. O trigo, a soja, o arroz, o milho. Todas essas plantações clássicas estão morrendo ao redor do mundo. Mas é por efeito do próprio homem ou é alguma condição da Terra mesmo, por exemplo? Acho que eles nem chegam a levantar hipóteses para isso. É um filme com um início apocalíptico. É só isso que precisamos saber. Eles não entram muito na questão de o que aconteceu. E eles já partem do princípio que o mundo é assim, tanto que, acho que foi o Nolan que falou, não é exatamente um futuro apocalíptico, assim, porque, por exemplo, as pessoas não se veem num futuro apocalíptico, mais ou menos como hoje em dia. Se uma pessoa de 50, 60, 100 anos atrás viesse pro nosso presente, ele ia ficar apavorado com certas coisas, assim. Talvez maravilhado com umas coisas, mas extremamente apavorado com outras. E geralmente a gente vê uma história de futuro pós-apocalíptico, tipo assim, as pessoas realmente enxergando aquele mundo como um mundo terrível, né? O Nolan fala que tipo, não é exatamente um filme apocalíptico no sentido em que as pessoas simplesmente se acostumaram, assim. É, sabe? Verdade. É a vida, eles estão levando adiante. Para nós, a gente vê que é um futuro muito ruim, porque é um mundo em que o planeta Terra teve que se voltar quase que exclusivamente à agricultura. Tanto que até a tecnologia regrediu, até a ciência regrediu. As pessoas simplesmente vivem, tentam viver da melhor maneira possível, assim. É aquela velha história da rã sendo cozinhada aos poucos, né? É. Exatamente. Então, não é uma distopia, então a culpa aparentemente não é dos humanos ou simplesmente não é relevante para a história, certo? Certo. É só uma condição do filme para que a história tenha um gatilho inicial, só isso. Perfeito, perfeito. O filme ele tem um ponto bem interessante que é sobre a ideia do pioneirismo da humanidade. A humanidade sempre dá saltos, vamos dizer assim, baseado na ideia da gente ser explorador. Na época das grandes navegações, a gente explorava outras terras, seja na exploração criativa, seja na exploração de novas tecnologias, na exploração da ciência, descobertas científicas, enfim, exploração do espaço e tal. Tem muito essa pegada, assim, de que por causa de todos esses problemas, a humanidade deixou de ser exploradora, deixou de buscar, de desvendar as coisas. E passou a se focar naquilo que era realmente importante, que era comer, né, no caso. A sobrevivência, né? É, a sobrevivência. A urgência deles era a alimentação. Estamos falando de uma necessidade básica. Se você tem dificuldades em uma necessidade básica, por exemplo, papel higiênico na Venezuela, então realmente a coisa está muito suja. Sim, na história também tinha uma praga que, se eu não me engano, eles falam que ela respira o nitrogênio do ar, assim. Não é que nem nós e as plantas temos essa relação que a gente expele gás carbônico e expele oxigênio de volta na atmosfera, né? E continua realimentando a atmosfera. Essa praga, ela não realimenta com gás carbônico e com oxigênio, né? Então, talvez, tipo, mais pra frente a gente ia ter cada vez menos oxigênio na atmosfera. E essa praga destrói todas as plantações. Era realmente uma crise alimentar grave, assim. E qual é o ano que se passa o filme, mais ou menos? Qual é a época dele? Eles não falam, cara. Eles não falam, mas eu suponho que é entre uns 70 e 80 anos. Porque bem no começo do filme tem uma cena em que o John Lithgow, ele fala alguma coisa do tipo assim, ah, quando eu era criança parecia que tinha uma novidade todo dia tinha um novo dispositivo, uma nova ideia, uma nova descoberta. E aí ele cita que existiam 6 bilhões de pessoas. Então eu imagino que a infância dele tenha se passado entre esses últimos 10 anos aqui na nossa época. Então se ele tem tipo uns 80 anos, deve se passar uns 70 anos no futuro. Bom, já sabemos então que a história se passa num futuro próximo. Não é relevante também para plot ser culpa da humanidade, isso não é ideia do Nolan, né? Não é ideia do roteiro. Então, pelo visto, a ideia é trazer a superação de algumas pessoas em prol da humanidade. E onde se encaixa então o astronauta, o grupo de astronautas? Porque se a humanidade esqueceu a tecnologia, como é que eles têm a NASA ou alguma outra agência espacial por trás dessa missão? Ah, mas aí que está. A NASA ainda está na ativa, só que ela não publica os seus projetos, os seus desenvolvimentos. A NASA tem sim um plano. Ela se instalou numa fortaleza, acredito eu, subterrânea, bem distante de onde nós conhecemos, Cabo Canaveral, qualquer outra coisa do tipo. E lá começou um novo projeto para salvar a espécie. Mas o que é salvar a espécie? Sem tentar entrar muito em spoilers, em resumo, eles descobriram uma forma de poder viajar para um outro ponto do universo e que tem a possibilidade de haver planetas com condições semelhantes à Terra. Eles já deixam bem claro, a intenção não é salvar o planeta, é deixar o planeta. Eles têm dois planos. Ou levar o máximo de pessoas que eles puderem, depois que eles confirmarem que um desses planetas realmente tem condições para vida, realmente dá para ir para lá e realmente dá para viver lá. E na pior das hipóteses, se não der certo, levar a nossa semente, vamos dizer, para lá, levar o DNA. Preservar a nossa genética, mas não a nossa população. É. Eles viajam com um desses dois objetivos em mente. E ouvintes, entrou agora também na conversa Leonardo Carnelos. Um pouquinho atrasado, mas certamente irá trazer muito pano para manga nessa discussão. Olá, cinéfilos. Eu ia fazer uma pergunta no exato momento que você entrou. Pelo que vocês estão me contando, esse filme tem um quê de Arca de Noé, não tem não? Só que sem os animais, apenas com os homens, não é? Ou tô enganado? Bom, eles não explicam isso, sabe? A princípio você pensa que eles precisariam terraformar o planeta. Então, supõe-se que, para viver em condições mínimas, né, eles teriam sim que carregar também espécimes vegetais e animais. Então a ideia do Nolan não é fazer uma referência religiosa. A gente pode descartar isso. Acho que sim. O filme, inclusive, ele se foca muito no problema dessa crise alimentar ter feito, como eu comentei no começo, a ciência regredir. Tem, inclusive, uma cena que eles deixam muito claro isso, assim. Bem no comecinho, isso. O Cooper, né, que é o personagem do Matthew McConaughey, ele vai no colégio para os professores falar sobre a filha dele e tal. E a professora chamou ele porque a filha dele causou um alvoroço por ter levado um livro antigo que o pai dela tinha sobre a ida à lua. E isso porque eles ensinavam que o homem não tinha ido à Lua. Oh, legal. Falavam que foi tudo uma conspiração comunista, sei lá, alguma coisa assim. Comunista? Propaganda anticomunista, né? É, alguma coisa assim. Ela fala assim, ah, tu vai acreditar que o ser humano foi na Lua com uma máquina gigante, assim, né? E aí ele fala alguma coisa tipo assim, é, uma dessas máquinas gigantes se chamava MRI, né? Tipo, ressonância magnética, que se ainda existisse na época em que minha mulher estava viva, ela teria sido diagnosticada com câncer e ela não teria morrido. A gente perdeu muito do que a ciência tinha conquistado até ali, sabe? Essa é uma questão muito presente hoje, né? Até hoje, na verdade, né? Se vale a pena realmente gastar esse monte de dinheiro que se gasta com a conquista espacial, né? Tem gente que acha que é melhor investir o dinheiro aqui na Terra, em outras coisas, né? Eu acho que o filme aborda bem essa questão, né? Pra você ver, hoje temos aí Marte habitada por três robôs, alguns satélites, acabamos de pousar num cometa, né? E muita gente se questiona, pô, será que vale a pena, né? Investir tanto esforço nisso e o Matthew McConaughey, né, o personagem dele já dá uma cutucada, ah, olha só, né? A ressonância magnética foi inventada por conta da conquista espacial. Exatamente. Quanta coisa aí foi benefício indireto da exploração espacial. Eu acho que o foco do Nolan, na verdade, no filme é claramente mais a questão humana mesmo, né? Mas tirando essa parte, ele entra muito nessa questão, informalmente, assim, sutilmente, mas ele entra muito nessa questão que hoje em dia tá bem pontual, que é a questão da negação da ciência, da negação do aquecimento global, que são movimentos que, em muitos casos, inclusive nos Estados Unidos, por exemplo, tem crescido bastante. Sutilmente tem muita coisa disso no filme. Então tem crítica política também aí no filme? Eu não sei se é política, sabe? Eu acho que é mais é crítica social mesmo. A ideia do senso comum. Tá longe de ser o principal do filme, mas o filme esbarra, né, nessas questões, com certeza, né? Eu acho, inclusive, que, assim, talvez a questão humana esteja mais visível, o filme é bem dramático, né? Mas, assim, eu acho que o filme, no final das contas, ele faz um bom balanço entre a sobrevivência da raça humana, que é uma coisa grande, com questões pessoais. Poxa, será que eu fico aqui com a minha filha? Eu vou atrás do meu namorado ou eu vou salvar o mundo, entendeu? Eu acho que o filme é bem balanceado nesses dois pontos, né? Your daughter's generations will be the last to survive on Earth. You're the best pilot we ever had. Get out there and save them. Será que também aí não tem um quê de fazer uma comparação na época das grandes navegações lá dos europeus, desbravando o mundo e conquistando a América em que vivemos, por exemplo? Comparação interessante que você fez, porque quando os europeus foram investigar o estranho oeste, eles já tinham uma bela de uma certeza do que iam encontrar lá. Muitos historiadores falam isso. E no caso desse filme, é mais ou menos a mesma coisa, porque quando eles encontraram o buraco de minhoca próximo de Saturno, eles enviaram sondas. Essas sondas acabaram desembocando numa outra galáxia. Nem é a nossa galáxia. E lá, além de um imenso buraco negro que domina a paisagem, encontraram três planetas. Então, de certa maneira, sim, eles sabiam o que estavam fazendo, tinham garantias de que poderiam alcançar sucesso, porque no espaço não é fácil encontrar um planeta com as condições mínimas necessárias para a vida, pelo menos como nós entendemos, né? É a vida à base de carbono, é a discussão que os cientistas levantam sempre. Sim. É, essa coisa das navegações, na verdade, tem tudo a ver com aquilo que eu comentei no começo, assim, da ideia do ser humano como exploradores, né? Então eu acho que tudo começa lá nas grandes navegações. O universo é a próxima fronteira, né? Porque é aquela coisa também, se a gente pegar a questão das grandes navegações, ok, os navegadores tinham uma boa ideia do que encontrar quando iam num certo lugar. Mas naquela época, cruzar o oceano era guardado às devidas proporções, o equivalente a cruzar o espaço. Porque tu não sabia se tu ia ter comida suficiente, tu não sabia quais os imprevistos que iam acontecer, não sabia o que o mar reservava, tu poderia não voltar. A comparação é bem válida, assim. Eu acho que até era bem isso que o Nolan quis, pelo menos foi o que eu aprendi, assim, da história, assim, sabe? É, vamos retornar à época em que a gente era desbravador, e não apenas pessoas que estavam só preocupadas com o imediatismo. Tô aqui palpitando, mas Eu tô achando interessante o papo porque, se a gente parar pra pensar, muita gente, muitos historiadores costumam dizer que a humanidade cresce tecnologicamente quando tem uma guerra, né? Uma grande guerra e etc. Tem um francês muito bom, um historiador, que é o Philippe Delmas, não sei se vocês conhecem, que escreveu um ótimo livro que fala sobre isso. E pelo que vocês estão falando, a humanidade na verdade não estava em guerra, estava apenas querendo sobreviver. Uhum. E aí ela fez uma redescoberta tecnológica, é isso? Então, eu acho que dizer que a tecnologia cresce só na guerra é um pouco cínico demais, assim. Eu acho que o que pega é aquela máxima de a necessidade é a mãe de todas as invenções. Eu acho que em momentos de necessidade específica, às vezes as necessidades são guerras, às vezes a necessidade é a fome, alguma necessidade social, enfim. Numa necessidade é que surge a inovação, assim. E no filme do Nolan não é muito diferente. A diferença é que a população, a opinião pública não sabe disso. Caiu no colo deles alguma coisa que eles puderam aproveitar e puderam, a partir daí, desenvolver alguma coisa e inovar, sabe? Mas eu acho que tem mais a ver com isso. Acho que tem mais a ver com a necessidade do que necessariamente guerra, né? O planeta Terra, retratado no começo do filme, é bastante interessante porque a tecnologia não era um problema. Na verdade, eles tinham bastante tecnologia. O problema mesmo era extrair da Terra o alimento, né? Não foi um período de grande avanço tecnológico, porque naquele mundo era importante formar fazendeiros ao invés de cientistas. Bem curioso isso, né? A gente não está vivendo um período de salto tecnológico grande no começo do filme. E isso corrobora o que o Rafael disse, que a necessidade traz o momento para o homem. Mas tem um detalhe muito importante que precisa ser dito. A população, ela caiu numa ignorância, numa propaganda que velava tudo sobre a tecnologia aeroespacial principalmente. Isso foi intencional, porque as alternativas não eram populares. Toda tecnologia é analógica, né? Tecnologia total é quase analógica. Tu vê os tipos de robô, tu vê eles usando manivela, tu não vê muita coisa como a gente imaginaria, por exemplo, uma nave espacial hoje. O robô parecia estar rodando a DOS, a MS-DOS, mesmo ele sendo uma inteligência artificial. Vocês entendem o que eu quero dizer? Tipo assim, a tela era só texto, não tinha uma interface gráfica, sabe? Não tinha todas essas firulas que a gente tem da qualidade da tecnologia digital. Tudo parecia tecnologia antiga mesmo. Só corroborando, né, o que a gente tava falando, mas ela parecia que não tinha se renovado fazia muito tempo. Entendi. Bom, se vocês me permitirem, eu queria fazer umas perguntas relacionadas à produção em si. O que vocês acharam da direção do Nolan? Porque quem ouve o Cinecast há bastante tempo sabe minha opinião sobre o Nolan, né? Sabe o que eu acho do Nolan. Eu não vi o filme, então vou me abster de falar, mas ficou legal a direção dele? O que vocês acharam? Bom, eu sou fã do Nolan, então eu vou ser o último a falar. Em geral, Gunter, eu acho que ele vai bem, assim. Eu gostei bastante do filme, tem bastante coisa legal no filme. Tem os probleminhas também. Eu não gosto de algumas cenas que eu acho que elas ficaram um pouquinho melodramáticas demais. Acho perfeito o dilema de um cara entre salvar o universo e ficar com a família, mas tem lá um xiriques da filha dele, assim, ela fica 30 anos sem falar com o pai, assim, é um negócio um pouquinho exagerado, né? Eu não gosto também do personagem do filho mais velho dele, sei lá, o arco narrativo dele também não me agrada. Tem esses probleminhas do filme, assim, que eu acho que não chegam a comprometer o todo. Muitas pessoas criticam também a ação nos filmes do Nolan. O filme não é exatamente um filme de ação, mas tem uma cena de ação que ficou muito boa. Houve um acidente e aí o Matthew McConaughey teve que se virar pra fazer um acoplamento. Eu acho que foi uma cena de ação bem empolgante ali, né? É uma cena parecida com aquela do Gravidade ou não? Não. Gravidade você enxerga pela perspectiva humana. Você enxerga aquele corpo humano daquele astronauta sofrendo no espaço. E Interestelar não. Você está dentro de uma nave segura, tendo que lidar com uma situação muito grave no espaço. Ah, entendi. Não é o mesmo tipo de sentimento, sensação. A intenção, então, não é trazer o desespero do ser humano ali, né? É só mostrar que eles têm um problema grave. Mas não é o foco da história, entendi. É uma cena de ação mesmo. O Harold falou uma coisa bem interessante sobre a perspectiva da nave, né? Tem outra coisa que me incomoda um pouco no filme, que é a utilização da câmera. Por exemplo, no começo do filme, eu acho que fica legal você colocar uma câmera grudada ali na roda da caminhonete do Matthew McConaughey, e ele entra no milharal, aquela câmera ali raspando no milho, dá uma sensação de aventura que eles estão vivendo ali no começo do filme, né? Mas depois, quando vai pro espaço, o Nolan usa esse mesmo artifício, que é colar a câmera no, na parte externa da cápsula. Poxa, não ficou legal, cara. Você entende que tá acontecendo alguma coisa ali, complicada e tal, mas você não tá entendendo o que tá acontecendo, você não tem a visão do todo, né? Qual que é a dificuldade exatamente que ele tá tendo ali? Ele tá manobrando e não consegue sair, mas é um pouco confuso. Essas cenas ficaram um pouco compridas. Mas será que não é proposital, Léo? Porque talvez a câmera, sim, seja para dar uma visão do próprio McConaughey ali, do personagem do McConaughey, que não sabe muito bem o que ele tá enfrentando, né? Porque, pelo que eu entendi, ele tá desbravando. Não, eu entendi o que o Leonardo falou. O Christopher Nolan usa, em vários momentos da trama, talvez mais 5 vezes no filme, uma câmera instalada no casco externo da nave onde eles estão. A nave está ocupando grande parte daquela filmagem, então sobra pouco espaço na tela para o que está acontecendo lá fora. Ah, então toma espaço de tela, que vocês dizem, né? Exato, exato. Eu acredito que o Leonardo esteja dizendo: não faz sentido existir esse ângulo de câmera, porque eu não estou vendo o que está ocorrendo com a nave. Eu só estou vendo o casco da nave. A intenção é diferente do que foi feito no Milharal. Tipo, a intenção é a mesma, mas não casa, né? O efeito é diferente. Será que ele quer colocar a nave como um personagem do filme? Não acredito que haja uma leitura metafórica a respeito. É pura e simplesmente um ângulo de câmera que não nos conta absolutamente nada da história. O Pablo Vilas falou uma coisa muito importante na crítica dele que realmente faz sentido. Ângulos muito fechados de câmera, sabe? Sempre filmando a cara do personagem. Ou então, o maldito do casco externo da nave. Você não tem ciência do que está acontecendo ao redor. É claro que quando o ângulo é fechado, e insistentemente fechado, você quer passar através disso um sentimento. Um sentimento de prisão, de isolamento, de falta de sentidos, né? Você perde a sua sensação espacial. Mas não, eu acredito que para a história que ele está contando, isto não serve de absolutamente nada. É apenas um close que não ajuda a contar a história, só dificulta. Poxa, estamos no cinema, isso não é televisão. Nós não queremos ver as protuejas, as espinhas do rosto do personagem sem um motivo para isso. Isso é tela grande. Não há motivo para a trama. E é um IMAX, né? O filme foi pra IMAX, não, Harold? Pois é, então ele gasta material à toa. Your daughter's generations will be the last to survive on Earth. You're the best pilot we ever had. Get out there and save them. O Nolan tem uma edição nos seus filmes que acredito eu que sejam muito confusas. Vamos supor, imaginem, há uma cena ocorrendo, há um corte, óbvio, de edição, e uma nova situação, uma nova cena se apresenta, correto? Em filmes do Nolan, você pode reparar que você não tem ideia se passou 1 minuto entre essas cenas, 1 hora ou 1 dia inteiro. Você perde a noção do tempo. E sim, eu aposto que nesse momento tem gente rindo porque o filme fala do tempo relativístico. Não, não estou falando do maldito tempo relativístico, que aliás é uma excelente condição do roteiro. Ele é interessantíssimo e acho que no cinema, na ficção científica cinematográfica, eu acho que eu nunca vi sendo apresentado. Eu já vi em documentários, eu já li artigos sobre isso, mas nunca tinha visto no cinema, acredito eu, o tempo relativístico. Muito interessante. Mas só voltando para concluir a história do tempo de filme. O tempo fílmico. Pertencente à lógica interna do filme. Nossa, ele não dá respiros entre uma cena e outra, que poderia ser resolvido facilmente adicionando talvez alguns poucos segundos de silêncio entre uma cena e outra, ou a música decresce para mostrar que aquela condição foi encerrada, aquele argumento, aquele diálogo que estava ocorrendo, de fato foi encerrado. Ele não faz isso. Não sei quem é o editor dele, mas eu suspeito que já esteja acompanhando Nolan a alguns filmes. Pra ser bem honesto, eu nunca tinha tido problema com a edição dos filmes do Nolan até o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Vi uns cortes muito abruptos, assim, que tu não tinha como justificar que tinha a ver com a estética do filme, qualquer coisa do tipo, assim. Eram umas coisas muito jogadas, muito estranhas, assim. E aí, acho que foi a primeira vez que eu vi alguns problemas de edição. Eu não revi outros filmes do Nolan depois do Cavaleiro das Trevas Ressurge, então não posso falar desses outros filmes. No Interestelar, eu reparei um pouco, não com tanta profundidade quanto o Harold, mas notei algumas coisas nesse sentido também. Tanto que quando eu saí do cinema, eu fui com uns amigos meus, os principais debates que a gente teve foi sobre na questão do tempo, que até tinha a ver com o tempo relativístico, mas tinha mais a ver com essa questão do tempo do filme mesmo, porque a gente não sabia, por exemplo, na cena em que eles estavam no planeta lá, a gente não sabia se de um momento lá que eles passaram pela onda, quanto tempo tinha se passado, e quanto tempo mais eles ficaram lá, porque em algum momento eles falam que eles vão ter mais 40 minutos ou uma hora para conseguir tirar a água de dentro lá e conseguir subir. E os caras tinham falado que pra cada uma hora lá no planeta era 7 anos no tempo da Terra. E quando eles voltam já se passou tipo 20 anos, assim. Daí tipo, a gente ficou tentando contar o quanto tempo parece que eles ficaram lá. E ficou realmente difícil, assim, de conseguir sacar. Não pareceu que eles ficaram o tempo que eles calculariam que daria esses 23 anos no fim das contas, sabe? Eles tinham feito um cálculo, uma estimativa, evidentemente, de quanto tempo provavelmente eles gastariam até encontrar o farol. O farol que estava emitindo o sinal. Claro que se atrapalharam todos e aí ultrapassou o tempo que eles tinham estimado. Não, tudo bem, isso é bem tranquilo. O nosso debate foi que não ficava claro quanto tempo se passou no momento em que eles estavam lá. Baseado na escala que eles fizeram, de uma hora para 7 anos, para eles terem ficado cerca de 23 anos, eles teriam que ter passado 3 horas naquele planeta. Só que tu não tem essa sensação de que eles passaram 3 horas lá dentro, entende? É isso que eu quero dizer. Ah, tá. Eu não me lembrava dos valores. E olha que eu não tô sendo chato com relação a outras pequenas coisinhas do tipo a onda ter um tempo diferente da água respingando quando eles caminham, por exemplo. Aí eu sei que é implicância demais com a física. Mas sobre essa questão da direção do Nolan, tem uma coisa que eu quero comentar, não sobre a direção em si, mas é que pra mim o que eu acho que é o grande diferencial do Nolan em relação a outros cineastas, e que pra mim é o que faz eu gostar dos filmes dele, mesmo vendo alguns problemas, por exemplo, eu vi em Interestelar. Ele tem uma capacidade muito interessante de pegar um esquema estranho, assim, que aos olhos do público leigo seria uma coisa fantástica, né? Uma espécie de fantasia, e pensar em como aquilo incrementaria a experiência dramática. Por exemplo, no A Origem, ele pega essa coisa assim, tá, se tu consegue viajar pelos sonhos e os sonhos pra ti é a mesma coisa que a realidade, o que acontece com a experiência dramática nessa realidade? E aí ele entra naquela ideia do tipo, de tu começar a não saber distinguir o que é a realidade, o que não é, e o drama parte disso. E no Interestelar, pra mim, o que pega é isso, é ele ter pego essa ideia assim, bom, se tu vai fazer uma viagem interestelar pra um lugar muito longe, e tu vai pra um planeta que tem muito mais gravidade que a Terra, o tempo passa muito mais devagar. Pra aquela pessoa passou 2 horas, mas pros filhos dele passou 20 anos, sabe? Como o Harold comentou ali por alto, antes ali, tipo, esse é o tipo de coisa que não se costuma ver no cinema. Pegar esse tipo de coisa, por exemplo, tempo relativístico, e como isso incrementa a experiência dramática. É. Geralmente isso é usado para justificação, mas raramente para justificar o drama. E eu acho que isso é uma característica que eu acho muito válida no Nolan, assim, sabe? Mesmo com alguns defeitos, assim. Isso é uma grande verdade. É uma grande verdade, nossa, muito bem observado. Pra você ter uma ideia, Ginter e ouvintes que não viram o filme, após essa missão nesse planeta, com esse tempo distorcido, eles retornam à estação. A estação é pura e simplesmente um outro módulo da nave que os levou pelo buraco de minhoca, tá? Retornam da missão 2 astronautas, um acabou morrendo no planeta por causa da superonda enquanto eles estavam pousados lá. Lá na estação, ficou um astronauta. Esse astronauta envelheceu 20 anos, aguardando por eles. Ele até ficou um pouco biruta, porque ficou isolado esse tempo todo. E acontece em seguida uma cena muitíssimo interessante e que o Rafael colocou aqui em pauta. Os astronautas dessa missão de solo agora são informados que, durante 20 anos, a estação recebeu transmissões da Terra, diários, cartas visuais, digamos assim, né? De seus parentes em Terra. O nosso herói principal escuta algumas mensagens enviadas pelo seu filho e por sua filha, que crescem à medida que ele vai avançando os vídeos. Então ele vê toda a vida da família de fora, né? Como se fosse um estranho. Como se fosse aqueles vídeos, aquelas montagens acelerando o crescimento de uma criança. E... Uhum. É emocionante. Mas é, ao mesmo tempo, frustrante pro pai. Uhum. Inclusive, eu acho que é uma cena muito legal, assim, uma atuação muito legal do Matt McConaughey quando vê os vídeos. Achei que ele tá bem, bem. Acho que outros atores nem tanto. Mas só pra finalizar essa coisa aí das cartas virtuais, volta do paralelo com as grandes navegações. Como é que era na época das grandes navegações, de um continente a outro, tu receber e enviar cartas? Era mais ou menos isso. Se tu se perdesse no mar e tu levasse muito mais tempo pra chegar em terra do que tava programado, quanto tempo ia levar pra tu receber cartas da tua família? Quanto tempo ia levar pra tua família receber as cartas que tu ia querer enviar? Sabe? Então é um contexto bem parecido, na verdade. Claro que numa escala cósmica, mas bem parecido. Nossa, eu tô achando interessante essa questão, porque quando eu li a sinopse do filme, eu não gosto de procurar saber muito do filme e tal, pra não perder um pouco a magia, né, da sala de cinema e etc. Você tá perdendo agora, viu? Não, mas faz parte, né? Gravar o podcast faz parte, mas... Parece que realmente a história é legal, principalmente nessa questão do tempo relativo e como isso afeta a psique daquelas pessoas, né? Eu fico imaginando. Provavelmente os filhos já têm a idade dele. Uhum. Tem um ponto bem específico no filme que lida com essa questão. Dependendo de quando ele voltasse, ele ia ter a idade da filha mais nova, no caso. Bem isso aí mesmo. Essa ideia é boa. E, poxa, você tava falando que o Nolan traz esse tipo de argumento, né? A gente tem que botar um pouquinho também na conta do Jonathan, né? Que é o irmão do Nolan, que escreve os filmes com ele, né? Escreve os roteiros e etc. É verdade. E isso é muito mão dele, né? Porque ele escreveu vários seriados também, outros filmes, etc. E só rapidinho, respondendo ao Harold, o Harold falou, ah, não sei quem é o montador dele, mas acompanha há muito tempo o Nolan. Sim, é o Lee Smith, conhecido pelo Show de Truman, né? Ele montou o Show de Truman inteiro e fez também aquele péssimo Robocop 2, né? Mas ele trabalha com Nolan desde o primeiro filme do Batman. Então, ele vem acompanhando desde lá. E se vocês perceberem, realmente, Memento tem uma montagem impecável. Como eu disse, eu só reparei esses problemas de edição agora do Dark Knight Rises. É, então, isso aí certamente tem influência do montador, e o Harold está certo. O Nolan provavelmente gosta do trabalho dele, porque tem mantido. Ele fez a montagem do Inception, que eu também vejo também esses problemas de montagem. Não vi ainda o Interestelar, pretendo ver, mas pelo que vocês estão falando, tem esses problemas também. Mas, na questão da parte técnica dos envolvidos ali, o fotógrafo do filme me parece ser alguém muito legal, porque é o mesmo fotógrafo do Deixa Ela Entrar, a versão original, né, a versão europeia do filme. É aquela fotografia belíssima das paisagens gélidas e etc, aquela coisa escura, que é o Reutemann, né? Não sei falar o nome dele, meu sueco não é muito bom, mas... Acredito que tenha um quê disso também, porque espaço, né? Espaço é gelado, é escuro. A fotografia do filme é bonita, é interessante como a do Deixa Ela Entrar. Olha, existe um imenso buraco negro nas vizinhanças ali de toda a aventura espacial do filme, tá? Achei interessante que o universo é praticamente uma escuridão. Você não vê uma nebulosa fantástica. Você não vê constelações brilhantes salpicando no céu. Não, você vê apenas aquela desesperança que é a distorção da luz ao redor de um imenso buraco negro. Os planetas são raramente vistos no filme. Você vê uma vez ou outra e acabou. No restante do filme, eles estão pousados no planeta, então já não é mais aquele tipo de efeito especial espacial. Entendi, mas as cenas de espaço, então, são boas. São boas, são boas. Não são espetaculosas, elas não são exageradas. São discretas. O espaço é como um túmulo, vamos dizer assim. Pra mim, é isso que fez ficar fantástico. Porque é uma representação bem mais apurada do que a romantizada, sabe? Verdade, verdade, exatamente. Your daughter's generation will be the last to survive on Earth. You're the best pilot we ever had. Get out there and save them. E os planetas que eles acabam visitando? Ou o planeta, né? Vocês chegaram a falar três, mas eu não sei se eles visitam todos ou apenas um. Eles visitam os três planetas. E as poucas cenas mais abertas, mesmo na Terra, principalmente na sequência da perseguição de um sonar ali no milharal, a fotografia é bonita, cara, é caprichada, né? São bonitas paisagens, tanto na Terra quanto nos três planetas do universo paralelo. Ah, é um universo paralelo? É, não é um universo paralelo, né? Pra defender, o Leonardo não sabe. É. É uma outra galáxia, é uma outra do galáxia. Outro lado de um buraco de minhoca. Exato. Pode ser o outro lado do universo, pode ser um outro universo. Não fica tão claro também. E esse buraco de minhoca, o wormhole, né? Ele é cientificamente embasado, né? Ele segue a teoria mesmo ou é romantizado como no Star Trek, por exemplo? Não, ele até segue relativamente bem, assim. Ele se baseia nas teorias do Kip Thorne, que envolve tempo, né? Não necessariamente de viagem no tempo, mas que envolve essa questão da dilatação do tempo e da diferença de tempo, assim. Num geral, sim, é claro que se o cara for chato de ciência, o cara vai notar alguns problemas, mas pra mim, acho que foi o mais apurado, assim. O filme é bem didático, né? Porque um dos astronautas explica como funciona a dinâmica do buraco de minhoca, né? Desenha lá um papel, depois o dobra e fura o papel pra mostrar que existe um atalho pra percorrer uma distância muito grande. Pra mim é perfeito a hora que ele explica por que que o buraco de minhoca no espaço é uma esfera. Essa explicação pra mim é fantástica, assim, porque ela é uma explicação muito simples e... Eficiente, né? Eficiente. Sobre a física do filme, eu acho o seguinte, talvez um físico PhD, se ele for muito chato, aí realmente ele vai encontrar problemas no filme. Mas assim, eu não sou um físico PhD acadêmico, mas eu sou um cara curioso, né? O meu nível de entendimento dessas coisas é no nível de curiosidade mesmo, né? Eu acho que o Nolan costuma explicar bastante as coisas nos filmes dele, né? Por exemplo, no Origem. O filme inteiro ele tá explicando o que tá acontecendo, porque as coisas são complexas, são complicadas mesmo. Eu acho que o filme agrada muito tanto o leigo quanto o entusiasta dos conceitos da física. Desses conceitos mais modernos, dessas teorias mais modernas que eu me lembro nunca tinham sido retratadas no cinema dessa forma, principalmente, né? O filme tem problemas? Tem problemas, porque... Acho que é impossível realmente ser 100% acurado. E se isso fosse necessário, vamos fazer um documentário então. Chama o Neil deGrasse Tyson, né? E ele faz um documentário, vai ficar muito melhor, né? É, e é uma ficção, poxa. É. Exato, exato. Existem pessoas, eu já até comentei isso com o Leonardo, que não conseguem fazer a distinção entre realidade e ficção, cara. Isso é assustador. Nós estamos aqui falando de um filme de ficção científica. Existem pessoas nesse mundo que assistem esse filme, não percebem que se trata de uma obra de arte e começam a falar mal desse filme como se ele fosse um documentário científico. É impressionante o analfabetismo de pessoas com até uma boa educação científica, mas pelo jeito não tem educação artística nenhuma dentro deles. Eu gostei do termo analfabetismo artístico. Excelente, Harold. E olha que eu concordo com o Harold sendo um cara que também escreve sobre alfabetização científica para sites de divulgação científica. E concordo plenamente, assim. Cara, ficção é ficção. Mesmo uma história, entre aspas, baseada em fatos reais. Se tu quer fazer um ipsis literis, tu faz um documentário, né? Se tu quer ver uma história ipsis literis, vê uma notícia. Faz um PowerPoint, né? A ficção, ela tem que ter um caráter mítico, de contação de história, maior que a vida, né? Senão, não faz sentido fazer uma ficção, né, cara? É por isso que eu não sou muito chato com esse tipo de coisa, sabe? Porque eu acho que não contribui, não faz diferença. E pare pra pensar, imaginem só, se o diretor ou o roteirista resolvesse explicar vírgula a vírgula de tudo que acontece na tela. Eu sempre digo isso, cinema é uma arte audiovisual, você não precisa usar diálogo pra tudo. Não precisa. Tem que mais sentir, né, do que pensar. É, às vezes um olhar do ator já explica tudo, uma música de fundo, ou simplesmente um corte. Gente, é arte, como o Harold bem disse, isso é arte e precisa ser interpretada. Tem gente que consegue, infelizmente tem gente que não consegue. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, aproveitando esse tema. Eu vi várias críticas que falavam do excesso de exposição, de explicações, assim. Mas eu achei que esse filme não chega nem perto de ter a quantidade de exposições que tem em A Origem, por exemplo. Eu achei que esse filme tem bem menos exposições. Eu concordo contigo. Eu acho que havia sim necessidade dele expor para o seu público as regras do jogo. Então, ele precisa ser didático nesses pontos. A única coisa que me incomoda, Rafael, não é a quantidade de informação. É só a maneira como ela é transmitida. Talvez isso é que tenha incomodado as pessoas na plateia, porque são diálogos artificiais. Pode ser, pode ser. Aí que tá, é outra coisa que eu achei que foi muito mais artificial na Origem do que no Interestelar, assim, sabe? Mas enfim, uma questão de percepção, assim. Eu não participei do cinecast que teve a resenha do A Origem, mas eu acho que a estrutura do filme peca muito nisso, é muito mastigado. Sabe, é mamãe dando comida na boca do bebê, então perde a graça. Se a gente pegar, por exemplo, ficções científicas russas mais antigas, a gente tem um filme que é totalmente contemplativo, um filme totalmente interpretativo. Você não precisa escrever na tela, olha, aconteceu isso, porque A e B juntos dão C. Não precisa disso. Mas aí é uma questão de opinião minha também. Gosto muito de discutir com o Harold e com o Léo por isso, porque eu gosto de ter aquele assunto pra depois do filme ir com o pessoal ver um filme, então todo mundo marca de assistir a obra e tal, e depois falar, caramba, será que minha interpretação tá certa, tá errada, o que, que vocês acham? Isso que é legal, isso que é bacana da ficção científica, no caso. Sim. Não quero tomar o podcast, mas deixa eu fazer mais uma pergunta pra vocês, então. Vocês acham que o fato dos filmes do Nolan hoje em dia, principalmente os filmes depois do Batman, serem, em certo nível, blockbusters, né? No sentido em que eles são filmes com grande orçamento, filmes que têm um grande investimento da mídia, tanto em grana e em marketing, como também investimento na expectativa da recepção, né? Vocês acham que o fato desses filmes do Nolan serem blockbusters contribui para essa ideia de ter que explicar mais? Talvez se o Interestelar fosse um filme de baixo orçamento, um filme que não fosse blockbuster, será que ele seria muito diferente? Pergunta totalmente especulativa, mas a gente precisaria saber se existe realmente duas coisas. Se existe a pressão do estúdio para que as coisas sejam mais explicadas e mais acessíveis ao público mais amplo. E se não tivesse essa pressão, será que ele ia querer fazer uma coisa mais artística, mais autoral? Ou o negócio dele é esse mesmo, é o blockbuster com questões interessantes ali? Não sei. A gente precisaria responder essas duas perguntas, eu acho. Eu responderia com Amnésia. No Amnésia ele explica tanto? Ele é didático? Ele exagera? Ele fica dando comida na boca do espectador? Não. Então, eu acho que hoje, e é claro, os estúdios fazem um investimento, é muito dinheiro envolvido, então eles querem retorno. E para ter retorno, muita gente tem que assistir, então o filme tem que ser palatável para o maior número de pessoas possíveis. E é questão de opinião minha. Se o cara quer fazer um filme de nicho, não pode procurar um estúdio grande, porque o estúdio grande sempre vai querer fazer uma superprodução para ganhar caminhões de dinheiro. Eu acho que a informação até poderia ser dada, mas como eu falei, depende da maneira como ela é dada. Nessa cena em que é explicado para o personagem principal como é a aparência de um buraco de minhoca, obviamente nessa altura do campeonato o personagem já saberia isso. Mesmo sendo um astronauta profissional, ele passaria por um novo treinamento. Entende? Falta um pouco de coerência pro diretor, sabe? Aquele não é o momento nem a ocasião para se explicar o maldito buraco de minhoca, pelo amor de Deus. Existe uma maneira certa de se contar as coisas. Há uma passagem no filme, que agora eu vou sair um pouco da ciência ficcional do filme para a parte de drama do filme. Há uma cena que me incomoda muito no filme. É uma cena em que a Anne Hathaway está discutindo com os seus outros dois parceiros o futuro daquela missão. Se eles devem fazer isso, se devem fazer aquilo. Ah não, mas se a gente for para esse lado vai ser perigoso, se a gente for para esse outro é mais garantido. E aí a Anne Hathaway, num desespero, começa a falar sobre o amor. No meio de uma discussão que é puramente técnica. No meio de uma discussão puramente técnica, em que a matemática é a coisa mais importante para aquela discussão, ela começa delirantemente a falar do amor. E o que ela fala sobre o amor é até muito lindo, mas não é colocado na hora certa. Ela fala que o amor talvez seja a única manifestação que consiga sobreviver ao tempo. O amor consegue extrapolar as dimensões. Ela dá até a entender que o amor poderia ser uma outra dimensão que a gente ainda não consegue quantificar, por exemplo. Ela nos declamou uma poesia, só que dentro de um momento totalmente errado. Ou seja, isso é um erro na construção dos diálogos do Nolan e do seu irmão. Eles não sabem o timing das coisas. Uhum. Tô com vocês aí. Puxa, o conceito foi muito bacana, mas na pior hora possível. Foi um desperdício, realmente. É, queimou uma carta à toa. Eu achei meio piegas, pra ser bem sincero. Tô cansado dessas coisas de o amor supera tudo. Admito que isso é mais uma questão pessoal, assim. Mas é tipo assim, eu acho o amor romântico muito piegas, sabe? Todas as vezes em que o drama é sobre o amor entre pais e filhos, pra mim é uma coisa que pega muito. Pais e filhos, pra mim, é o amor idealizado. Pra mim, é o amor definitivo. O amor romântico, pra mim, sempre soa muito banal perto disso, sabe? Claro, tipo assim, é uma percepção minha e eu sei que tem a ver com as minhas neuroses. eu confesso que não me incomodou tanto, porque, no fundo, é o mesmo dilema dele, né? Eu salvo o universo ou fico com a minha família? O dilema dela é, bom, vou atrás do meu namorado ou eu maximizo Mas aí é que tá. A chance na, de... Na minha cabeça não é o mesmo dilema. Tipo, o dilema de deixar a família de lado é uma coisa totalmente diferente pra mim, na minha cabeça, sabe? Tipo, nem compara com o amor romântico. Ela era apaixonada pelo cara. Não era o pai dela, não era filho dela, entende? Não era irmão dela. Esse tipo de coisa que eu quero dizer. Pra mim, é desproporcional essa comparação. E pra mim, o Nolan quis colocar no mesmo saco. Que pra mim, não fica dentro do mesmo saco, sabe? Tipo... Ele não conseguiu colocar no mesmo saco por causa da maneira péssima como ele apresentou a ideia. Pai, né? Mas será que o problema não é aí também a questão do motivo pra pessoa estar ali? Ah, fico ou não fico? Viajo ou não viajo? Volto pra minha família ou não? Porque, no fim das contas, ambos são egoístas. O ser humano, ele é egoísta. Os dois têm o amor, seja o amor da família ou o amor do namorado, mas... Uhum. É questão de egoísmo. Poxa, eu vou perder a oportunidade de ficar com o meu namorado. Eu vou perder a oportunidade de ver meus filhos crescerem. Então, no fim das contas, pode ser colocado no mesmo saco se analisado dessa forma. É um bom ponto, porque comentam sobre isso em outros pontos do filme. Temos um outro personagem que isso fica explícito. Né? É. Ele literalmente toma a decisão de vou pensar em mim, não vou pensar na humanidade mais. É por isso que é interessante conversar sobre os filmes, assim. O cara começa a ver certas coisas de uma maneira que não tinha visto antes, né? Eu não tinha feito, por exemplo, essa ligação entre a questão do amor, que na verdade era o, vamos colocar como egoísmo, né, deles, querendo ficar com a família, querendo ficar com quem eles amam. Mais pra frente no filme, isso é realmente usado, né? Então, o insight do Bruno, mesmo não tendo visto o filme, é bem pertinente, assim. Sim, sim. É, eu tô me baseando no que vocês falaram, né? E confio na visão de vocês e etc. Obrigado, Gunter. Ah, mas é verdade, poxa. Ah, eu sou do MDM, cara. É melhor não confiar na minha visão. Tá fazendo errado já. Não, toda opinião é válida sempre. Todo mundo tem direito à opinião e todo mundo tem que ser escutado. Agora, se você vai concordar ou não, são outros 500. Não estou dizendo que discordo ou concordo com A ou B, mas... É importante a gente abrir o leque e sempre enxergar como o outro enxerga também. É, tentar, pelo menos. Eu acho isso legal. Muitas vezes aqui no Cinecast, Gores, a gente já mudou de opinião durante uma certa análise. Eu lembro muito do programa que a gente fez sobre Solaris, que tem muito a ver com esse filme, pelo visto. Porque fala de amor também, fala de egoísmo, fala de espaço. Uhum. É, eu tô pegando várias coisas aqui também que eu não tinha pegado no filme. Por exemplo, a questão da câmera, do coisa. Não tinha parado pra pensar nisso. Talvez se eu assistisse o filme umas 10 vezes eu teria reparado, mas não na primeira, segunda, terceira vez. Your daughter's generations will be the last to survive on Earth. You're the best pilot we ever had. Get out there and save them. Ô, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. Você gostou da trilha sonora do filme? Então, eu sempre acho um ponto negativo na trilha dele. Ele exagera muito quando ele aprova a trilha sonora do compositor. Bom, o compositor é o Hans Zimmer, certo? Antes de falar do compositor em si, da música, eu gostaria de falar sobre talvez a edição de som. Não tenho certeza se o problema foi a sala que eu estava, mas diversos diálogos eu não entendi nada do que estava sendo falado. Se não tivesse uma legenda... Aliás, eu tive que descobrir quem estava falando o quê, né? Porque a música estava muito, muito alta, cara. Muito alta. Eu acho que isso não é um problema do compositor. Eu acho que isso deve ser um problema da edição de som. Alguns diálogos estavam incompreensíveis. E eu acho que isso é uma falha grave aí pro filme. A música em si, ela te embala. Te ajuda a sentir a emoção necessária para aquela cena, né? Mas, poxa, nesse filme ela me incomodou, cara. Harold, você lembrou do Philip Glass nesse filme, por exemplo? Não. Eu acho que são bem diferentes, tá? Não consigo ver em Hans Zimmer esse cara espetacular que as pessoas veem. Alguns até o comparam com John Williams. Meu Deus, cara, como isso está errado. Isso está muito errado. Ele não é péssimo, tá? Se eu disse isso alguma vez, eu falei errado. E concordo contigo quando você falou no problema de som. Eu tenho uma crítica, mas eu acho que é contra o cinema em que eu estava. Os decibéis eram absurdos. Eu acho que eu perco a audição nesse tipo de sala. O som é muito alto. A música é muito alta, os efeitos sonoros são muito altos. É tudo muito desagradável. Só estou aqui fazendo um parênteseszinho, tá? Sobre a minha experiência numa sala de cinema, que queria a minha surdez. Agora, se alguém quiser falar sobre Hans Zimmer, esteja à vontade. É, não tenho essa capacidade de análise de trilha sonora, mas eu concordo com vocês dois. A trilha me distraiu muito durante o filme. Chegava um momento assim que tava uma cena muito interessante, assim, e daqui a pouco eu me distraía da cena porque a trilha tava chamando mais atenção. O Leonardo falou do Philip Glass, é o mesmo cara que fez a música do Dr. Manhattan no filme do Watchmen? Tinha uma parte da trilha sonora do Interestelar que me lembrava muito a musiquinha do Dr. Manhattan do Watchmen. Eu acho que assim, o Hans Zimmer ele tem bons trabalhos em alguns filmes, mas ele tem dificuldade de fazer lá os riffs que ficam na cabeça, que você vai pra casa cantarolando a música, né? Agora, o que eu não gostei no filme, me incomodou e me lembrou Philip Glass, é aquele tambor, né? Tum, tum, tum. Que, como o Rafael falou, me distraiu, cara, me incomodou. Eu assim, falei, olha, assim, a ideia era incomodar, me dar algum incômodo nessa cena, a trilha tá conseguindo. Mas aí cabe a pergunta. Em determinadas sequências de filmes, a música é, sim, o personagem principal. Será que não é o caso nessa cena aí que te incomodou? Mas se havia diálogo, não pode ser, Harold. Ah, havia diálogo junto com esta música, é isso? Não necessariamente nessa, Gunther. É que você falou que atrapalhou você ouvir o diálogo do filme. Não nessa parte, cara. Vamos então falar de uma cena em que não havia diálogos, mas a música estava muito presente. Isso não era intenção? Às vezes a trilha sonora está lá porque ela precisa estar lá. Sim. Mas tem cenas que eles estão conversando e que trilha sonora tem uns pim, umas coisas meio eletrônico Vangelis, assim. Tipo, meio eletrônico anos 80, não sei, cara. Aquele tecladinho Cássio, né? Isso, sabe? Eu tô meio estranho, assim. Que era legal, só que eu não sei se era porque tava alto ou o quê, mas, cara, às vezes distraía. O compositor, ele tem que saber ficar quieto, ele tem que saber ficar calado na hora certa, ele não tem que levantar a música. Às vezes ficar sem trilha naquele determinado momento é importante. Poxa, o Inception é claro isso. A trilha dele fica lá martelando do início ao fim, sabe? Chega a incomodar. Pelo visto, incomodou também nesse filme, né? O Hans Zimmer cometeu o mesmo pecado, pelo menos na forma que eu enxergo o trabalho dele. Todos nós sabemos que certos diretores gostam muito da mesma equipe, como o compositor da trilha sonora ou... o montador. O editor, exatamente. E no caso de Nolan, essas parcerias eu acho que só funcionam para ele. Não estão funcionando para o resto. Pro resto que eu digo, pro resto da humanidade, entendeu? Isso é um perigo muito sério do Nolan. Ele está apaixonado por esses profissionais e não se desgruda deles. É, mas se na cabeça dele é o que ele esperava, a gente tem que respeitar. Agora, também ele tem que respeitar a crítica negativa. Sim. Normalmente ele não aceita. Você vê tanta entrevista do Nolan, ele rebatendo mais crítica do que contando da gana, da vontade, dos motivos, do que levou ele a contar aquela história. Ele se abala muito por crítica, e desnecessariamente. Eu vou ligar pra ele. Não foi uma coisa que me chamou atenção em outros filmes do Nolan, talvez eu revendo me chamasse. Mas, cara, como esse filme teve personagens pouco desenvolvidos. Com pouco tempo de tela, né? A personagem da Anne Hathaway tem bastante tempo de tela, mas ela é extremamente genérica, sabe? O outro personagem, que eu nem lembro o nome, coitado, que tá na tripulação com eles, também é extremamente genérico. Me pareceu bem construído o personagem do Matt McConaughey, me pareceu bem construído o personagem da Jessica Chastain, mas mais pela exposição óbvia, assim, porque te jogam na cara os problemas familiares ali que acontecem, do que qualquer outra coisa. Mas, por exemplo, o filho do Matt McConaughey, quando fica adulto, tipo, não tem personalidade nenhuma. Eu sei que era muita história pra ser contada, assim, mas... se foi feito justo, por exemplo, a uma personagem feminina, foi a filha do personagem do McConaughey, só. É verdade, é verdade. É claro, todos nós sabemos que se ele dedicasse o mesmo tempo de tela para todos os personagens, o filme ficaria muito grande, ficaria insuportável. É. Já são 3 horas de filme. É. Por favor, não pode aumentar. O que eu acho que falta nos filmes do Nolan são diálogos realmente interessantes. Os diálogos existem para explicar a mecânica do filme. E esses diálogos não são colocados de uma maneira humana. Não existe sentimento ali naqueles diálogos. Justamente porque eles são didáticos, como as pessoas dizem. Você pode construir um único personagem do nada com apenas um grande diálogo. Com apenas uma grande interpretação daquele ator. Mas os diálogos não permitem aos atores construírem até mesmo uma interpretação bonita, elegante e sentimental, digamos assim, para que eles se tornem complexos para nós. Esse é um problema de construção de diálogo. O Christopher Nolan, além disso, não se importa com a atuação dos personagens secundários. Anne Hathaway, novamente, foi escalada pelo Christopher Nolan para fazer um personagem que praticamente não precisava existir. Pois é, eu digo, tipo assim, pra que pegar uma boa atriz então, cara? Sabe? É. Pra fazer um personagem totalmente genérico, assim. Mas aí será que não falta direção de ator aí? Será que o Nolan, ele é muito bom pra trazer essas histórias que fazem a gente pensar, que são interessantes, né? Mas será que ele não sabe dirigir ator? Será que esse é o problema dele? Ele não se interessa em dirigir atores. É claro que eu não acompanhei os bastidores do filme, mas eu acredito sim que ele não se importa com os sentimentos dos seus personagens. Eles são robotizados. Em diversos filmes, até seriados de TV ultimamente, para você deixar o negócio mais interessante, é sempre legal, né? Se não me engano, foi até o Milos Forman que já falou isso, né? Até o personagem secundário que tem pouquíssimo tempo de tela tem que ter alguma característica que o torna marcante. E tem muitos diretores que investem nisso, né? Acabei de falar do Milos Forman, talvez até no Garoto Exemplar do David Fincher, que também é atual. Você vê que o cara perdeu tempo desenvolvendo mesmo que um pouquinho os personagens secundários. E olha, realmente isso faz bastante diferença. Se você pegar os clássicos absolutos do cinema, a maioria tem personagens secundários que você lembra. Tem um filme que eu não gosto, não acho legal, pela história que ele conta, aquela coisa bem pesada de patriotismo, que é o Casablanca. Mas a cena do Sam cantando lá no bar Casablanca é icônica. E é um personagem que é secundário. Então é importante você ter esse tipo de atuação, mesmo de um personagem que não é o principal. É um personagem que tá ali pro iniciozinho do filme e nunca mais vai aparecer. Mas é importante que ele esteja ali bem e seja reconhecível. Senão ele é um papelão ali que o diretor pintou olhos e bota o gravador atrás falando as falas, ditando as falas. Então, é um filme, tem que ter atuação, poxa. Your daughter's generations will be the last to survive on Earth. You're the best pilot we ever had. Get out there and save them. Então, Harold, por favor, conte para os ouvintes do Cinecast quantas estrelas lá do Filmou você vai marcar para Interestelar. E, é claro, algum comentário, alguma consideração final que não tenha sido comentado ao longo do programa? 3 estrelas. A parte pseudocientífica do filme é muito interessante, muito divertida. Apesar de eu não ter visto muito, né, porque o Christopher Nolan não queria filmar os eventos astronômicos lá fora, mesmo assim deu para ver alguma coisa e foi muito bonito de se ver. Foi interessante, foi diferente de outras ficções científicas. Não é espetaculoso, como foi dito anteriormente dentro do programa. Mas em compensação, e por isso que a nota é 3, né? Eu estou aqui pesando prós e contras. Por causa de tudo que a gente falou aqui no cast, eu não posso dizer que esse filme é ótimo, excelente ou genial. Eu digo que ele é bom. Apenas isso. Muito bem. E agora, caríssimo Leonardo Carnelos, suas impressões e, é claro, sua nota lá no Filmou para Interestelar. Gunter, minha nota é 3,5 estrelas. Eu acho que o filme é muito bom. Acho que a gente foi bastante crítico, principalmente nos quesitos técnicos, né? O problema é que é um filme do Nolan, né? Uma superprodução, a expectativa de todo mundo tá lá em cima. O filme, ele é, de certa forma, pretensioso, né? Ele é grandioso, ele gostaria de ser um filme que marcasse a história. Eu acho que ele é um dos melhores filmes do ano. Na minha lista ele vai estar entre os 10, provavelmente. Mas ele não é um filme que vai marcar a história do cinema. Ele não roubou o espaço de ninguém na lista de melhores ficções científicas, então? Ah, não. Deverá ser lembrado aí, mas é longe de ser um clássico imortal. E no balanço, né, entre as coisas boas e ruins que a gente destrinchou aqui, eu acho que vale muito a pena. Vão ao cinema, vão numa boa sala, no IMAX. Que ótimo que esse filme não foi pro 3D. Acho que vale a pena destacar isso também. Porque se fosse pro 3D, provavelmente ia ser pior, né? É verdade. E assim, o que mais me chama atenção no filme, vou tentar falar isso sem dar muito spoiler, é porque o filme também lida com o desconhecido. A gente tem outros grandes filmes e seriados que lidam com o desconhecido, como 2001, Solaris, Star Trek. E o nosso buraco negro aqui do Nolan em Interestelar é uma excelente metáfora visual para o desconhecido, assim como o Monolito é em 2001, assim como Solaris é em Solaris e assim por diante, né? Acho que o filme tem um bom balanço entre teorias físicas modernas, um pouco de ação, dilemas pessoais, né? A consequência desses eventos astronômicos na vida de uma pessoa e no seu microcosmos ali familiar. No balanço final, eu acho que o filme vale a pena. Quem não assistiu, por favor, vá ao cinema e volte aqui para os comentários e dê a sua opinião. Excelente, excelente. E agora, Rafael, antes de tudo, muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui no Cinecast. Espero que você volte mais à frente. E você, antes de dar suas considerações e nota lá no Filmou, você quer deixar algum endereço, passar as suas críticas lá no MDM ou podcast também? Pode ser. Eu queria agradecer por terem me convidado, porque eu gosto de cagar regras sobre filmes. Como diz aquele velho ditado, desculpa qualquer coisa se eu falar demais. Quem gosta de, vamos dizer assim, falar sobre entretenimento com um pouco de humor, pode acessar o MDM, melhoresdomundo.net, que lá a gente fala sobre quadrinhos, fala sobre filmes, sobre coisas nerds em geral, e tem um podcast lá também, com bastante palavrão, não dê para suas crianças ouvirem, principalmente. E eu também tenho uma coluna toda quarta, eu acho, no site da Dynamo Studios, que é o estúdio de arte do Daniel HDR, que faz o ArgCast, que é sobre quadrinhos de terror. Então, lá eu falo sobre várias coisas relacionadas com quadrinhos de terror, dou dicas de quadrinhos, falo sobre a história dos quadrinhos de terror, falo sobre questões contextuais, narrativas, enfim. E é isso. Sobre minhas considerações, eu dou 4 estrelas por 3 motivos bem específicos que eu vou tentar resumir aqui. Primeiro, pelo drama. Assim como o Harold apontou muito bem no podcast sobre a questão de que a ficção ela é, antes de mais nada, arte, eu ainda ouso dizer que a narrativa ela é, antes de mais nada, drama. Então, eu acho que nesse ponto, embora com algumas derrapagens, o filme é muito bem sucedido. É muito bem sucedido em tentar usar uma ideia diferente, pelo menos diferente do que se costuma fazer normalmente, e criar um drama. E isso eu achei que ela foi bem sucedido. Também acho que vale dar 4, porque em termos de narrativa, ela é uma narrativa ousada. Seria muito fácil cair no padrão, naquilo que é mais fácil, mas dá pra ver que o filme realmente tem um esforço em tentar acertar nas questões da física teórica, embora também não seja um especialista, mas o que eu conheço é claro que dá pra ver o esforço em acertar, dá pra ver o esforço em dar importância pra ciência, o que pra mim, hoje em dia, numa época em que a gente tá vivendo negação da ciência, em vários sentidos importantes, assim, como por exemplo a questão das vacinas lá nos Estados Unidos, uma crise horrível que tá acontecendo lá, e a questão da negação do aquecimento global, entre várias outras coisas que a gente pode apontar. São questões importantíssimas e que pode parecer um exagero, mas eventualmente, se agravar, pode causar, inclusive, um colapso da humanidade. Assim. Imagina se todo mundo deixar de tomar vacina. Eu não sei, alguém falou, acho que foi Chris Rock, cara, eu não lembro exatamente quem falou, que preferia ver um filme cheio de falhas que tenta fazer uma coisa diferente do que um filme perfeitinho que faz a mesma coisa de sempre. Porque tu vai fazer uma narrativa que é o feijão com arroz, é fácil tu fazer uma coisa perfeitinha. Agora, tu realmente ousar, é óbvio que vai incorrer em erros, incorrer em tentativas, em acertos e tal. Então, eu acho que a ousadia também é válida nesse caso. Tudo na nossa vida, em algum nível, envolve a ciência. Inclusive, a gente tá gravando esse podcast aqui. E as pessoas realmente não dão o devido valor para essas questões. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. E, caríssimos ouvintes, por favor, deixem seus comentários também. Digam se vocês entenderam o filme da mesma forma que a gente, se não entenderam, se vocês concordam ou discordam das nossas opiniões, e é claro, deem também suas notas lá no Filmou para o Filme. E até semana que vem.